adianta ele tentar me impedir. Eu bem sei que o Senhor está comigo, vai me ajudar a carregar a minha cruz. Por muitas vezes eu pensei que era o fim, achando que não dava mais pra prosseguir. As ilusões feriam o meu coração, tentando me abater em meio à caminhada. Mesmo assim, eu não parei de caminhar. Segui em frente sem parar, sem vacilar. Levei pedradas e calúnias no caminho, contudo ainda consegui chegar aqui. Para vencer não pode ser covarde, irmão. Tem que lutar com garra, determinação. Usar a fé sem medo e confiar em Deus, sabendo que tudo está em seu controle. Faz o milagre acontecer na hora certa. Eu não vou parar. Pois sei que o meu Senhor vai me ajudar a caminhar. Eu vou continuar até no céu chegar. E quando eu encontrar com meu Senhor, eu vou dizer: valeu a pena esperar. Vou me esquecer do dia em que ele fez a maior prova de amor que existe. Deu sua vida pra salvar a humanidade e trouxe liberdade a todos os cativos. Todo o seu sangue me limpou, me resgatou, purificou a minha vida do pecado. Por isso estou muito alegre a cantar. É somente Ele que me traz felicidade, paz e alegria e vida eterna pra viver. Eu não vou parar, eu não vou parar, pois sei que o meu Senhor vai me ajudar a caminhar. Eu vou